Sente a ginga e a brisa da noite. O príncipe herdeiro, o jogo da corte. Sente a ginga e o brilho da lua. Vi hoje nessa trilha na pegada da rua. Sente a ginga e a brisa da noite. O príncipe herdeiro, o jogo da corte. Sente o clima. Até o fim, tipo assim. Sente o mais puro black na versão BB King. O sereno arrepia, faz chover emoção. É, os bumbas acionado pra tremer coração. E na pegada da rua, vem quebrando as esquinas. No tique dos ponteiros, vi sob adrenalina. É na moral, na tranquila, como sempre vivi. No swing, na ginga, como faz pra curtir. Rasgando as avenidas na humilde busão. Pensamentos antigos na nova geração. E nem me viu, nem me vi. Essa atitude não rela. Eu vi descendo a neblina, as conversas paralelas. Vim desbaratinando, desfila as princesas. Pro súditos fiéis da mais bela realeza. Entre o espinho e a rosa, cada um faz a sua. Abaixo das estrelas no pique da rua. Os black, white e the niggas na nossa gíria. É os preto e os branco na mesma sintonia. A noite é uma escola e fortifica a raiz. Pra quem sabe curtir, vira eterno aprendiz. Sente a ginga e a brisa da noite. O príncipe herdeiro, o jogo da corte. Sente a ginga. Sou pelo amor, só resgate em frequências de funk, marrom, chocolate. Eu quero andar por aí, hoje sem era nem beira. Ouvi sussurros da lua e confissões das estrelas. No perfil das estradas eu vejo estrutas e locks. Justiça estraçalhada pelos ok-toques. Mais pedala que em pan, amanhã outra história. Deixa os porcos consolo, enche os segundos de glória. Vamos aí pra curtir, em cada um vejo um lema. A noite é nossa e o riso não tem algemas. A rua é assim, e quem sou eu pra julgar? O que foi, o que é e o que sempre será. Louco de rosa, tão aí outra vez. Cada um, já tive meus 16. Deixa a revolta de lado e voltando no assunto. Revolução pacífica e sem causar tumulto. Um brinde pra vitória, o guerreiro em combate. Whisky Red Bull, não é Fanta e Sprite. Se quiser se envolver, vem com nós, sem boicote. Pra pegada da rua, hoje é seu dia de sorte. Sente a ginga e a brisa da noite. O príncipe herdeiro, o jogo da corte. Sente a ginga. Do morro, de rolê na pegada, meu Deus, dai socorro. No peão, na ZO, pelo Atena, Augusta. Nas avenida em pose, só com os olhos de gosto. E pros encanto noturno, tá firmado aliança. Jogos doce na pista, que a noite é uma criança. Com limites marcado, respeitando o do próximo. A rua é de todos, contém vários sócios. Sem fazer alvoroço, sem pensamentos sutis. Cê na sua e eu na minha e todo mundo feliz. Põe licença pro ódio, pede a conta pro estresse. Tesoura jovem pan e aumenta mais o two-pack. Eu não sou tuxa, eu sou rap, eu não sou pop, eu sou black. A noite é nossa, mas nem o jeito é de moleque. Nas esquinas da vida, onde já me formo, doutor. Hoje as mexam do subúrbio, é melhor sem terror. Então afasta as coleiras e solta os rintintim. É a favela no topo, quantos boys de blim blim. E os aliados não esperem, nós conversa mais tarde. O time tá formado, eu vou fazer minha parte. Sente a ginga e a brisa da noite. O príncipe herdeiro, o jogo da corte. Sente a ginga. Nessa trilha.